Muito bem, rapaziada, oitavo CD do Guindaste 121, Checkmate, tá aí. E eu não poderia deixar de estar lembrando a rapaziada que rap é protesto, né? Muitos grupos aí esqueceu de protestar, de falar por que o rap veio. Às vezes esquece aí que o rap é luta, é resgate, é protesto. Muitos preocupados aí com televisão, com revista, aparecer na revista, aparecer aí Caldeirão do Hulk, ou ser patrocinado por marca e tudo mais. Eu tô achando que o rap tá perdendo a essência, né, da parada. Não adianta a rapaziada do rap achar que vai fazer música bonitinha pra televisão, porque nunca vai ser aceita a sociedade, isso é besteira, isso é aluguel. Rapaziada, tá ligado aí que a periferia nunca vai ser aceita aí nas classes média, alta. Não adianta querer ficar alisando. Não é falar besteira nas músicas, mas é falar real, falar o que o sistema não quer ouvir. E também essas paradas aí de grupo daqui, grupo dali, eu acho que não existe isso. O rap é nacional, não é rap da cidade daqui, de lá, não existe essa fita não. O rap é nacional, o rap tem que ser igual. Por isso tá essa merda que tá o rap nacional. Rapaziada vai se destacando, vai crescendo, esquece que é uma cultura só. Penso que nós somos rap nacional, levantamos a mesma bandeira, como outros estilos musicais fazem. Então nós temos que levantar a bandeira do rap. Então rapaziada, sem essa de melhor ou pior. Não existe grupo melhor ou grupo pior. Existe grupo que luta pela bandeira do rap nacional. Pode crer, rapaziada. Essa é uma ideia que eu tinha que deixar aqui pro oitavo CD do Guindaste 121. Espero que vocês gostem. Foi feito com muita luta. Foi produzido aqui pelo Gibi, do estúdio Gibson. Rapaziada, tá ligado aqui de Brasília. Tá fazendo as paradas aqui pra gente já tem tempo. E eu desejo boa sorte pro rap nacional. Valeu, rapaziada. É nóis e curte aí. Checkmate, pode crer.